Graça e paz, amados, graça e paz. Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amados, nessa existência, nós vamos levando a vida, levando, indo, conquistando, buscando, até percebermos que algo há de errado nisso tudo. Até percebemos duas coisas importantes. Uma, que nada é perfeito. Mas essa primeira percepção, ela começa assim. Ela começa naquele tom, né? Nada é perfeito. E o mundo encobrindo. O mundo sempre vai tentar encobrir. Nada é perfeito. Aí começa aquelas filosofias. É, nada é perfeito. E livros e filosofias que te traduzem o desejo do mundo. Vai, vai, continua, nada é perfeito. Vai, quanto mais melhor. Quantidade. Quanto mais tu fizer, um lucro tu vai ter daquilo ali. E o mundo, então, ele vai te enchendo da concupiscência da carne. Tu vai te enchendo de opções até que tu volta na primeira luz que entra em ti, e primeiro tu disse assim: nada é perfeito. E a segunda luz ainda vai vir, a segunda luz na tua consciência é de que nós não fomos feitos para ser mais ou menos. Nós fomos feitos para sermos perfeitos em Cristo. Mas enquanto a pessoa não parte da primeira luz para a segunda luz, ela vai ficar na luz do mundo. Ela vai ficar no engano. É algo que ilumina, uma filosofia. Desde o início tem a decepção. É, nada é perfeito. Aí vai lá o lutador de Kung Fu que aprende a apanhar. O monge que aprende a viver sem nada e morrer numa árvore. E quem olha diz: é um ser iluminado. E assim, infinitos caminhos, num tempo tão curto de vida. Todos eles são tentáculos, são enganos do maligno. Por que isso? Porque a Bíblia Sagrada é a única palavra verdadeira, a palavra de Deus. Mas por que isso? Por que que a segunda luz é verdadeira e não a primeira, que é formada por tantas luzes, tantos caminhos, que são artimanhas do maligno? Por que isso? Porque a Bíblia Sagrada, sendo a palavra de Deus, já pela lógica, Deus é perfeito, sabemos que ela é a palavra verdadeira e perfeita. Mas isso aí, palavra por palavra, isso não adianta. Mas por que isso? Porque é a única fé, que é a fé mais simples, e a fé que entrega. A minha vida inteira, o Senhor Deus vem me conduzindo para aceitar o Senhor Jesus. É um testemunho muito, muito longo. Algumas coisas eu pincelo nas minhas pregações. E a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus, simplesmente porque todo aquele que pedir sinais, pedir para o Criador, ele, não eu, não os cristãos, não o que alguém pense o que é ser cristão, não. O Criador conduz essa pessoa através de sinais, visões, seja o que for, com o poder do Criador, ele conduz, ele tem, conforme diz em Jeremias 33:3, o Senhor Deus tem os seus meios, tem algo guardado, oculto, é a palavra certa. Algo guardado para cada pessoa. Se a pessoa pedir com vontade, se humilhar, ela está numa situação em que ela percebeu que a primeira luz é o engano. A primeira luz é o engano. A primeira luz é a oferta do mundo. É o parquinho de diversões, são todas conquistas. É o tempo que a pessoa levou, anos, desde o pré-primário até a formação e depois vários cursos superiores, eu sou um deles. Joguei a vida inteira fora, estudando. E hoje eu vejo, por diversas experiências paranormais, sobrenaturais, que o Senhor Deus tem me revelado a palavra dele e até mesmo um anjo da parte do Senhor Jesus Cristo desceu e veio me advertir sobre a minha situação. Um anjo da parte daquele que é a luz do mundo, a luz verdadeira, Jesus, o Filho de Deus. Então, conforme eu coloquei para vocês, eu pincelo algumas coisas que aconteceram na minha vida, porque o testemunho completo mesmo é longo, eu não fiz ainda, é longo. E cristão não tem nada, nada, nada, nada que ele queira provar. O cristão verdadeiro, ele já viu, ele sabe, ele é perplexo como que as pessoas não buscam as escrituras. Como que as pessoas não abrem, pelo menos, o Novo Testamento, para começar, para observar pelo seu próprio raciocínio que esse texto é a palavra do Criador. Que primeiro, nesse mundo, algo está errado. Essa é a primeira coisa, a primeira percepção que uma pessoa tem que ter. Porque o óbvio é que nós nascemos, crescemos e morremos. Não ter um pingo de preocupação quanto ao destino final está muito próximo do que a Bíblia chama de operação erro. É a situação em que uma pessoa está totalmente envolta pela luz enganosa do mundo, pelas artimanhas, a ponto de negar a Cristo Jesus até o último dia de sua vida. Romanos 1, versículos 16 e 17, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Já nesse texto, nós observamos, e volto a dizer, cristão não quer provar nada. Todo aquele que na primeira luzinha já percebe que algo está errado, começa a observar as coisas do mundo e tudo, o Senhor Deus ilumina e vê que essa primeira luz é falsa. E este, então, ele vai ter uma oportunidade, porque parou para pensar, vai ter uma oportunidade de ver que existe esta outra luz, a verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Existe a salvação. Nós não fomos feitos para viver sob esta luz imperfeita, nesse corpo, nesse mundo, sob estas leis, estas regras, e de forma temporária. Não faz nem lógica, não faz nem sentido. Nem sentido, se fosse para ser assim, melhor seria ser budista. Eu fui atrás, pratiquei, investiguei várias seitas. Todas elas estão em oposição a Jesus, o Cristo. Outro grande sinal de que essa luz, ela abraçou todo mundo de uma forma maliciosa para trazer uma luz falsa. Algo que aparentemente te agrada, te dá prazer, te ilumina, mas o objetivo é não te deixar conhecer a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Mas por que então o cristão vive de fé em fé? Porque o cristão sabe que não é aqui. Há a salvação, não existe reencarnação. Há a salvação em Cristo Jesus. E esse mundo, ele oferece essa luz falsa, porque na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, nós entendemos que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, o próprio Satanás, ele pode até aparecer como um anjo de luz, e ele pode até mostrar para ti, através de milhares de formas, desde o teu nascimento, esse mundo coberto de fantasia, um parquinho de diversões. Em todos os detalhes da tua vida, tudo é colocado de forma que tu passes a crer que o teu dia a dia é assim, vamos levando, vamos juntos e misturado. É a frase do mundo, vamos todo mundo junto e misturado. E Cristo Jesus, o Salvador, ele veio para nos dizer que muitos são chamados e poucos os escolhidos, que nós não fomos feitos para viver assim, que existe essa vida perfeita, lá na glória, é uma vida perfeita, abundante e eterna. Corpos glorificados, sem doença, sem morte, sem dor. E eu testifico isso para vocês, pelas minhas pregações, os que escutam sabem, as experiências que eu tive, as coisas que o Senhor Deus me mostrou no mundo espiritual. Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador, e de todo aquele que o aceitar. Então, nós não nos sentimos em trevas até que o Espírito de Deus revele onde estamos. Nós que estamos em Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós. Os que não estão em Cristo, eles são chamados. E tem momentos em que o Espírito do Senhor Deus os visita, porque tudo, absolutamente tudo vem do Senhor, vem do Criador. E quando a criatura aceita o Filho de Deus, ela passa a ser mais um filho do Senhor Deus. Nós que estamos com o Espírito Santo habitando continuamente dentro de nós, sabemos o que diz em Romanos 8, versículo 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Por que isso? Porque toda a criação passou a sofrer com a queda de Adão e Eva. Toda a criação, vocês podem ver os animais, todos sofrem. Todos estão em ardente expectativa, aguardando uma coisa só, a revelação dos filhos de Deus. Isso é o plano do Senhor Deus. Desde Adão e Eva, a formação da grande família lá no céu. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós que temos as primícias do Espírito, nós que temos o Espírito Santo habitando continuamente em nós, temos o discernimento, temos a percepção do Espírito de Deus. Temos, então, continuamente a forte sensação de que tudo está errado e sabemos, pelo discernimento da luz de Cristo, do Espírito de Deus, pelo discernimento que o Senhor Deus nos dá, nós sabemos que essa luz do mundo é enganosa. Nós que estamos em Cristo, aceitamos ao Senhor Jesus, sabemos que há uma máscara no mundo inteiro, desde Adão e Eva, e que tudo foi feito para enganar. Para quem ainda está no engano, ainda está saboreando a primeira luz, ainda está nas filosofias, nada é perfeito, e vai, vamos para frente, que é uma imposição do mundo. Então, a pessoa neste mundo, ela é excluída se ela não tiver esta postura de vamos em frente, tudo vai dar certo, tudo vai dar bem. E isso não cabe nem na lógica mais simples possível, porque foi ordenado ao homem viver uma só vez, é um tempo determinado que nós vivemos aqui. Esse tempo todo ele é feito somente de lutas, de anos de estudo, de trabalho, de suor, exatamente como a Bíblia diz, mas as pessoas caem nesta ilusão desde cedo. Que é o primeiro indício é ter estudado desde o pré-primário, tanto assim a vida inteira. Quando tem pessoas como o Zé do Tomate, como é conhecido, né? A figura do Zé do Tomate, pessoa que não sabe nem escrever e chegou a ficar milionária. Hoje, então, até os milionários, eles admitem e declaram. Os mais sábios, né? Existe uma certa sabedoria nesse mundo. Mas ainda não é a sabedoria que o Senhor Deus quer para nós. Mas os mais sábios ainda já estão declarando, né? Chegam a declarar que universidade e escola, essa formação que dura tantos anos, eu diria, uma formação postergada, é uma formação adiada, atrasada. Essa formação não traz sucesso para ninguém. E então até o sistema de ensino, tudo no mundo foi projetado para que as pessoas caiam neste engano. Nós cristãos, conforme eu coloquei, não estamos tentando provar nada. Nós apenas testemunhamos do que vimos, ouvimos, do que o Senhor Deus nos revelou e vários pontos, vários indícios de lógica, da sã lógica e não da mentira, são indícios que provam que aquele que não aceitou a Cristo ainda, não leu a Bíblia Sagrada, é um primeiro indício. Simplesmente são sinais que provam para a pessoa mesmo, dentro do raciocínio dela, de que ela não experimentou. Ou seja, existe um movimento lá na alma, uma comunicação em que as almas estão decidindo aceitar o Criador ou se revoltar contra o Criador. Por isso nós cristãos não tentamos provar nada, nós apenas cumprimos o que o Senhor Jesus nos disse para fazermos, que é anunciar a salvação nele mesmo, no Cristo Jesus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Nós sabemos pela palavra, então, que existe uma força, porque cada pessoa, cada um de nós, é uma força. E existe uma força chamada diabo. Eu não sei por que muitos complicam, achando que o Senhor Deus é uma bola de luz e não está nem aí. Venha para a luz, né? Que a força esteja contigo. Essas coisas que os filmes mostram, todo mundo gosta. Mas aceitar Cristo, que é a luz do mundo, e a lógica mais simples que existe, vão dizer, não, isso não. Vão dizer, não, não, eu fico com a força. As pessoas preferem a existência de uma luz que elas jamais conseguirão alcançar. Não imagino quão grandes são as trevas que as envolvem. Não imagino que por sua própria conta é impossível sair dessas trevas. Trevas tão grandes, tão poderosas, que envolvem a alma da pessoa completamente a ponto dela crer que luz é escuridão e escuridão é luz, a ponto dela trocar o que é bom pelo que é mal. No momento em que a pessoa passa a sentir prazer no lado escuro da força, como dizem. Misericórdia, a força não tem dois lados. Esse é outro dos milhares de enganos que existem no mundo. O lado escuro da força. Misericórdia. O Senhor Deus não tem mácula, é perfeito, e a obra dele foi determinada para que as coisas passassem a existir. Ele é o Criador. Sendo perfeito, as coisas vão existir conforme ele quer. Então, desde Adão e Eva, nós viemos nascendo na carne, e todo aquele que aceitou o chamado do Criador passa a ser filho do Criador. Simples assim. O venha para a luz existe? Existe o Senhor. O Senhor Jesus é a luz e ele está chamando. A lógica mais simples, o Pai enviou o Filho para nos salvar. E aí quando fala essa lógica tão simples e verdadeira, a pessoa diz, que negócio é esse de pai e filho? Mas ora, sendo Deus o Criador, criou tudo e a todos, ele é pessoa. Nós somos pessoas. Ele nos criou, portanto, ele tem também dentro de si a pessoa dele. Sente felicidade, sente alegria, pode irar-se. Ele quer que a sua obra se realize e ele é a pessoa mais importante que existe. A sua obra se realiza. Sendo Deus tão grande, tão poderoso, nós jamais poderemos, por toda a eternidade, sermos iguais a Deus ou estarmos frente a frente com Ele, sem sermos consumidos. Então o Criador envia o Filho dele, Jesus, o Cristo, para nos salvar. O filho dele veio em carne, nasceu de Maria quando era virgem, morreu no primeiro dia na cruz, e ainda na cruz ele pediu perdão pelos nossos pecados. No terceiro dia ressuscitou e voltará para nos buscar. Essa obra de redenção que o Filho de Deus fez, essa perfeita obra de redenção, essa lógica simples, ela pode ser comprovada por todo aquele que tiver um pingo de humildade, fizer uma pequena oração para o Pai pedindo, Senhor meu Deus, mostra-me que isso que os cristãos dizem é verdade. Se for verdade, eu vou aceitar o teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. E nós que cremos já fizemos isso. Porém, as trevas são tão grandes que até mesmo entre os irmãos em Cristo existem aqueles que ficam passeando, que acham que estão em Cristo. É tão simples receber a salvação. Basta aceitar o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como teu único e suficiente Salvador. Único, somente Ele. Suficiente é crer que Jesus é o intercessor suficiente. É crer que Jesus é como está na Bíblia, ele é o Verbo. Tudo foi feito por ele, através dele e para ele. É crer como ele mesmo diz, que ele e o Pai são um. Ele, Jesus, é o nosso Deus. Ele e o Pai são um. O mesmo Deus do Antigo Testamento. Zeloso, ciumento, exigente, que nos diz para nos curvarmos somente a Ele, para prestarmos culto somente a Ele. A fé mais simples que existe, um Deus, uma só fé, um só batismo. A salvação em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, que nos dá a vida eterna. E por ser tão simples assim, maligno se aproveita para distribuir trevas, complexidade, sistemas, manipulações, para que as pessoas simplesmente se deixem seduzir pelas coisas desse mundo. E a palavra diz, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o mundo, é claro, não entende, porque nós amamos até nossos inimigos, mas não gostamos da forma como dirigem, como controlam as pessoas, como dominam, como querem fazer as coisas. Por quê? Porque nós conhecemos já a luz de Cristo, a verdadeira luz que nos foi revelada pelo próprio Cristo Jesus. Porque nós sabemos que temos a vida eterna e abundante. Porque agora nós podemos distinguir, comparar uma coisa com outra. Porque agora nós não estamos presos nas artimanhas do maligno. Nós não estamos envolvidos pelas seduções, pelas concupiscências, pelas convicções filosóficas e científicas do homem. Agora nós temos a inteligência e a sabedoria de Deus. Palavras que são transmitidas pelo próprio Espírito Santo. Não tem nada a ver com cérebro, com mente, com entendimento do homem. Tem a ver com a essência de Deus sendo derramada dentro de seus filhos. É o conhecimento de Deus que traz a salvação, diz a palavra. Nós lemos em João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, o conhecimento de Deus. A sabedoria, a inteligência de Deus significa o quê? Significa a essência, a vontade, o pensamento, o ser do próprio Criador, sendo derramado em seus filhos. Nós não podemos ser santos por nós mesmos. Nós não podemos encontrar a salvação jamais. Mesmo que existisse milhões de reencarnações, nós não estaríamos prontos à altura de se apresentar frente a frente com o Filho de Deus, muito menos de sermos aprovados pelo Criador, muito menos de chegarmos na glória, na vida eterna e abundante no céu, que é a promessa. A reencarnação não existe. Aqueles que carregam a Bíblia Sagrada e dizem que a reencarnação existe, não leem os textos desse livro, que é um conjunto de livros, esse livro que de capa a capa proclama a salvação em Cristo Jesus. Mais uma vez, provam que não tem lógica no que fazem, não tem senso, não tem razão nenhuma. Pois aquele que acredita na reencarnação, por que então carrega o livro do Salvador, Jesus? Por que então precisariam do Salvador se tem a reencarnação? Mais um dos tentáculos do maligno, trevas encobrindo a consciência das pessoas. Não é possível se achegar a Deus. Mas Deus, sendo tão grande, tão amoroso, por maior que seja, porque Ele é o Eterno, Ele vem de eternidade em eternidade, nós jamais conseguiremos sequer imaginar o tamanho da grandeza do nosso Deus. E por ser tão grande assim, Ele teve que ser grande em tudo e até em amor, a ponto de vir para nós e nos salvar, enviando o seu próprio Filho Jesus, na forma de um homem, para que conversasse conosco no idioma, na simplicidade que nós entendemos. É por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. É por isso que nós observamos milhões e milhões que preferem chafurdar na lama. Preferem continuar com a filosofia do mundo, que tudo vai dar bem, não sei o quê. E mesmo aqueles que dizem ter aceito a Cristo ainda estão na ilusão de que aceitar o Senhor Jesus é receber ouro e riquezas aqui na terra. Não, o Senhor Jesus veio te dar vida eterna e abundante, veio te dar salvação, veio te dar um corpo perfeito para te viver eternamente com a força de uma criança, de um jovem. E eu lembro, a quem me escuta, desde os 4 anos de idade, nem sempre nos meus áudios eu falo todas as coisas que me aconteceram, O Senhor Deus tem me dado testemunho do mundo espiritual, testemunho dessa verdade que é Jesus, o Cristo, nosso Salvador. Muitos preferem chafurdar-se na lama deste mundo. O que é isso? É se atirar na lama. Existem pessoas que vivem num conforto, milionários até. Existem muitos de classe média e até pobres que vivem colocando a sua esperança nesse mundo. A palavra do nosso Deus diz que aquele que tem, tudo bem. Pode viver o seu dia a dia, pode ter conforto. Mas colocar a esperança nisso é o mesmo que se enfiar na lama, se jogar na perdição total, no engano. Por isso que aqueles que creem no Senhor Jesus já não são desse mundo. O Espírito Santo revela quão terríveis são as trevas que envolvem esse mundo. E como não são desse mundo, o mundo não os ama mais. Passam por dificuldades, passam por perseguições, mas têm o selo do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo habitando dentro de si, o Espírito de Deus que os guia para a salvação. É por isso que todo aquele que crê no Senhor Jesus não desiste dessa fé, porque sabe da verdade, sabe que um dia tudo termina aqui e sabe que receberam a vida eterna e abundante. É por isso que os cristãos entendem. É por isso que a palavra inteira se completa. E tolo é aquele que não deu uma olhada sequer e diz que isso é bobagem. Palavra simples, palavra poderosa de salvação. A única palavra que salva. É por isso que nós lemos em Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Isso é triste, irmãos, porque aquele que procede impiamente, que procede buscando as coisas desse mundo, fazendo mal, ele não entenderá. Ele está na operação erro. Aquele que faz assim até o fim está na operação erro. Significa não tem volta. O ímpio, ele olha o cristão e diz, mas que bobagem. Só fala de Bíblia. Isso é coisa do passado. O ímpio não se dá por conta que ele mesmo está quebrando o próprio raciocínio. Ele mesmo está rebaixando a própria inteligência, porque ele mesmo não leu. Ele está confiando no que disseram para ele, mas não leu. E a palavra diz, enquanto isso, nós cristãos estamos sendo purificados, embranquecidos e provados. Purificados porque através do sofrimento, guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos aprendendo a largar as coisas do mundo. Embranquecidos, por quê? A palavra embranquecido tem o tom de envelhecimento, de nobreza. Tem o tom daquele que passou algum tempo sendo purificado, o tempo necessário para que o Senhor Deus o aceite. É a provação, estamos sendo provados. Então, Cristo é aquele que é o Salvador, porque ele veio nos salvar. A única fé que declara isso, em que Deus, em sua plenitude, em seu pleno amor, em sua plena amizade, em sua perfeição, ele veio nos resgatar. Porque nós não temos força nenhuma para nos achegarmos ao Criador. É impossível. Ele é o eterno. O que somos nós numa vivência de tão poucos anos? Não teríamos nem pureza, nem força, nem orientação, nada para sairmos dessa dimensão do pecado e entrarmos na dimensão perfeita, a que chamamos de céu. A glória, o lugar preparado pelo Senhor Jesus. Em João 14, nós lemos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Misericórdia, irmãos. Misericórdia é tudo o que nós queremos. O quão profundas são, então, essas trevas que nos envolvem? Somente quem aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador tem o Espírito Santo habitando dentro de si e já tem a salvação. Já tem o selo do Espírito Santo que o guia para a salvação. Tem o discernimento e percebe de uma forma que, se eu fosse gravar um áudio, eu poderia levar 100 horas descrevendo as artimanhas do maligno para enganar, desde que a pessoa nasce, enganar e fazer com que ela sequer veja a luz verdadeira, que é Cristo Jesus. É um paradigma criado pelo homem. Em Jó, capítulo 1, 7, nós lemos: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. O maligno, ele está rodeando a terra. Ele está constantemente preparando armadilhas. Por isso as trevas são grandes. Por isso as trevas são elaboradas. Por isso as trevas desse mundo são guiadas pela mais terrível inteligência que o Senhor permitiu. Mas qual luz seguir, então, diante de tanta convicção, diante de tanta filosofia, diante de tanta inteligência, diante de tantas vozes dizendo isso, isso? A primeira coisa a fazer é ter a humildade e experimentar aquilo que tu não experimentaste. Nós que estamos em Cristo, cientistas, milionários, ser cristão não é coisa nem de pobre, nem de ignorante. Já aceitaram também cientistas e milionários. Eu que estudei a vida inteira, aceitei o Senhor Jesus. Então, é ter um pingo de humildade e ver: eu não experimentei. Ler 15 minutos a Bíblia para começar, para que esse Deus, essa luz verdadeira, fale ao teu coração. Qual luz aceitar, então? São duas, a falsa e a verdadeira. João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É simples, é a fé mais simples que existe. É só crer no Filho de Deus e as coisas no mundo espiritual começam a acontecer. Quem começa, quem inicia essa caminhada, o Senhor Deus acompanha e Ele mesmo prova. Ele mesmo prova, não precisa crer em fulano, deltrano. Ele mesmo, nosso Deus, dá comprovação a todo aquele que humildemente se achegar a Ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne. Simples assim, como um homem. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, sem complicações. O mundo vai te oferecer milhões de saídas, mas nenhuma delas te dá a salvação. E volto a dizer, todo aquele que se achega a esse Deus, ele recebe comprovações. O próprio Criador fala com essa pessoa de diversas formas. E essa pessoa, então, ela abandona o modo de pensar antigo e agora passa a seguir o Cristo Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Das trevas para a luz. Essa pregação, ela tem por objetivo situar. Cada um reflita sobre si mesmo e situe e veja onde está. E veja que por mais que busque soluções nesse mundo, não vai ter soluções. E veja que existe um chamado, existe um Criador que te ama tanto, que está te chamando. Que basta tão somente aceitar o seu filho e segui-lo até o fim. Porque a glória aguarda os filhos de Deus. E é filho de Deus todo aquele que aceitou o seu Filho unigênito, o Cristo Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Somente Ele, mais ninguém. Todo filho de Deus, nessa fé simples, tem o Espírito Santo habitando dentro de si, dando entendimento, dando discernimento. Esse Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai no nome do Filho, no nome de Jesus, nosso Salvador, e não em nome de outro. Por isso que a fé é simples. É tão somente aceitar o Filho Jesus para sermos aceitos pelo Pai de Jesus, pelo Criador, que agora é também nosso Pai, o Eterno é nosso Pai, Pai de todo aquele que crê no Filho. Oh, misericórdia, quem não crê, que experimente. Não sabe quão grandes são essas trevas que encobrem. A tática do maligno, ela é primeiro fazer com que aqueles que não creem no seu Jesus, não buscaram sequer conhecer a palavra do Senhor. A tática do maligno é fazer com que essas pessoas jamais busquem. Então o que ele faz é dar prazer, é dar riquezas para estas pessoas. Então essas pessoas vivem como que num sucesso aparente, na soberba, julgando-se autossuficientes, achando que estão indo para algum lugar. Mas estão indo para onde? Misericórdia. Foi dado um tempo, uma só vida, tudo aqui termina. Enquanto isso, os demônios estão sem corpos. Por isso, fazem todo tipo de maldade, porque ainda não receberam os corpos imortais para sofrerem no lago de fogo. E porque sabem que estão condenados, não têm nada a perder. Não têm amor, não têm escrúpulos. Tudo o que eles querem fazer é aproveitar, é sentir, é desviar as pessoas, é fazer acontecer qualquer coisa que lhes dê prazer. O Senhor Deus me permitiu que eu percebesse muitas coisas do mundo espiritual. E esse mundo espiritual é violento, é mais violento do que esse mundo que nós observamos aqui. Porque todas as coisas procedem do mundo espiritual. Por isso, nossa luta não é contra carne e sangue. Nós lemos em Efésios 6, versículos 10 ao 18. A nossa luta é nas regiões celestiais. Ué, mas nós não estamos lá, estamos aqui. Grande engano. Nós estamos aqui com o nosso corpo, mas a nossa alma está aqui e, no mesmo tempo, nas regiões celestiais. Irmãos, muitas pessoas sequer têm noção de que isto acontece. Principalmente durante o sono, nossas almas viajam. E é por isso que nós precisamos, conforme diz no texto de Efésios 6, nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque quando tu vai dormir, tu não faz nem ideia do que acontece contigo no mundo espiritual. Se tu não estiver firme na rocha que é Cristo Jesus, se tu não estiver convicta, em plena certeza da tua fé em Cristo Jesus, tu será confundido no mundo espiritual. Então, para não ser confundido, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Por isso que Efésios 6 diz, Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que força é essa? Força da carne para parecer perfumado, rico e poderoso nesse mundo? Não. Não. É a força que todo aquele que crê recebe, é o selo do Espírito Santo. É o modo como o Senhor Deus protege a tua alma. Através de todos os infortúnios, tristezas, pobrezas, ou mesmo um milionário que aceitou a Cristo, ele não bota a mão naquele dinheiro para viver nos deleites, nos prazeres, e vai usar o dinheiro para ajudar o próximo. Toda alma que aceitou a Cristo, ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Ela busca a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. São ciladas, armadilhas astutas. Então, como eu vos revelo sem explicar, porque a explicação levaria horas e horas e não faz sentido nenhum querer explicar algo que a Bíblia nos diz para resolver somente com a fé no Senhor Jesus, então eu apenas vos revelo o que a Bíblia diz. São astutas ciladas do diabo. O Senhor Deus tem me permitido ver estas coisas. Até durante o sono, as almas de vocês podem ser levadas a pecar, a fazer coisas terríveis, a receber ensinamentos do maligno. E quando as pessoas acordam e voltam para o mundo, elas fazem as coisas achando que estão fazendo bem, mas estão fazendo tudo que é contra a vontade do Senhor Deus. É por isso que vocês podem observar que muitas pessoas, quando se fala o nome Jesus, elas fogem desse nome sem razão, sem lógica, sem motivo aparente. Mas é porque foram doutrinadas no mundo espiritual. São astutas ciladas do diabo. E quando elas acordam, se alguém fala de Jesus, elas viram as costas. Sem lógica, sem motivo, porque não leram. Estão indo para o maior engano de suas vidas, a condenação eterna. Então, no versículo 12, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, esse mundo nos devora. Nós não somos mais do mundo, o mundo nos persegue. O mundo não gosta de nós e nos persegue, nós que cremos no Senhor Jesus. Mas então, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Por quê? Porque amamos até os nossos inimigos. Porque no versículo 12 diz, temos que lutar contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? Nesse mundo? Não. Nos lugares celestiais. Mas por que isso? É a palavra simples, novamente. Explicando, detalhando. Porque nós amamos até nossos inimigos, porque sabemos que todos estão sendo seduzidos pelo maligno. O maligno que está indo e vindo, rodeando a terra, ele e seus demônios. As hostes espirituais da maldade estão nos lugares celestiais. O lago de fogo está vazio. Eles estão indo e vindo. Quando as pessoas dormem, eles vão convencer as pessoas do mundo espiritual a fazer o que fazem, a negar o nome de Cristo. Nós não podemos lutar contra as pessoas, porque ali já estão doutrinadas. Nós temos que buscar auxílio no nosso Criador. Nós temos que buscar ajuda no nosso Criador. Nós temos que orar pelas pessoas, porque elas estão como fantoches do maligno. Nós que já temos o Espírito Santo habitando em nós, nós que já temos a luz de Cristo, nós que já estamos selados, guardados para a salvação em Cristo Jesus, nós estamos como embaixadores de Cristo, levando essa luz. Ouça quem quiser, nós estamos tentando provar nada. É o poder de Deus que diz que a palavra dele não volta para ele sem trazer os frutos que ele quer. Ele nos guia, nós cumprimos a nossa missão e seguimos para a glória em Cristo Jesus. Essa é a luz verdadeira, essa é a única esperança, essa é a verdade. Os que estão em Cristo, então, têm que tomar a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 13. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. O que é isso, irmãos? Não é a pregação da prosperidade. Significa que um dia tu vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas a tua alma vai estar firme na rocha eterna, que é Cristo. O cristão, quando ele morre, ele não chega, ele não vai nem para o cemitério, não vai para o caixão. Os anjos vêm buscar. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O que, que é isso, cingir os lombos? É como estar preparado com mochila no ombro, preparado para essa viagem. Ou seja, se encher da verdade que é Cristo. Vestida a couraça da justiça, o que, que é isso? Couraça é uma proteção. A couraça da justiça é conhecer a verdade. É praticar somente a justiça. É não roubar, não matar, não mentir, tudo que a palavra nos ensina. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés dá uma indicação de caminhar. Não que tu caminhe, tem muitos que não podem caminhar, mas é uma caminhada espiritual. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Levar aquilo que o Senhor Jesus disse para levarmos, somente a paz, o amor e a fé absoluta nele mesmo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Por que, que a fé é um escudo? Porque aquele que crê no Senhor Jesus, crê porque recebeu. Crê porque recebeu. Jeremias 33:3, quem lê, vê que o Senhor Deus está querendo entregar algo, basta pedir com vontade. Todo aquele que recebeu algo do próprio Criador não desiste dessa fé. É o escudo da fé. Mas por que, que é um escudo se todo mundo morre? Porque aquele que morre em Cristo já acorda na vida eterna e abundante. O escudo da fé é aquela proteção que não deixa o cristão desistir, porque ele sabe que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O versículo diz assim, com esse escudo nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que são os dardos inflamados? O maligno, ele sabe que aqueles que são filhos de Deus estão selados, estão salvos. Mas ele envia dardos inflamados, ele envia pequenos convites, pequenos enganos. Por que pequenos? Todo engano é grande, mas por que pequenos? Porque aquele que está salvo, ele cai no engano, mas não porque quer. Ele cai no engano por causa das astutas ciladas. E o maligno faz isso para que os filhos de Deus sofram. Porque ele está condenado, está indo para o lago de fogo. Mas nós que temos o escudo da fé, nós que oramos, que lemos a palavra, que fazemos o que o Senhor Jesus nos ensina, isso tudo é um escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Ou seja, quando vêm os pequenos convites, cada vez mais na fé nós vamos crescendo e cada vez menos nós vamos errando. Tomai também o capacete da salvação. O capacete é a noção de proteção. É como alguém numa construção tem um capacete. Proteção, mas não tem nada a ver com a cabeça, com o corpo de carne. É com a alma. Capacete da salvação significa abraçar esta palavra, porque a palavra de Deus é a nossa salvação. Todo aquele que abraça, que busca todos os dias a face do Senhor, ele é como uma alma com um capacete. Nada que caia sobre ele pode matá-lo. É importante frisar, o ímpio não entende. O ímpio persegue o cristão porque ele está como marionete do maligno. E não resta mais nada para o maligno senão a condenação. Não há salvação mais para o maligno. O tempo dele está contado. Então ele desce com o espírito dele sobre as pessoas que ainda não têm Cristo e controla essas pessoas. Os ímpios não entenderão. Mas nós, crendo no Senhor Jesus, nós temos essa proteção. A nossa alma jamais cairá. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que que a palavra de Deus é uma espada? A palavra do Senhor Deus é uma espada porque ela penetra fundo. E aquele que conhece a palavra do Senhor Deus, tudo que ele ouve, tudo que ele vê, tudo que ele vive, ele ouve e vê, ele vive através da palavra do Senhor Deus. O maligno não consegue mais criar filosofias para enganar o cristão, o verdadeiro cristão, que começa entregando sua vida para o Senhor Jesus, aceitando o Senhor Jesus como seu único, único, somente Ele, e suficiente Salvador. Pode até dizer que Cristo é o teu único Salvador, mas se não crer que Ele é suficiente, que Ele é o Verbo, que Ele tem todo o poder, Ele mesmo diz que todo o poder foi entregue nas mãos dEle. O Pai entregou tudo para Ele, pois Ele é o Filho do Pai. Ele é o Verbo de Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus como seu único Salvador e suficiente Salvador. Não adianta dizer que Ele é o único Salvador e se prostrar para outra pessoa. Cristo é suficiente. Todo poder foi colocado nas mãos do Filho. Aquele que crê nisto tem a salvação, está com o capacete da salvação. O capacete da salvação, imagine que se quiser, é um capacete maior do que o universo inteiro. Ele te tirou desse mundo e te envolveu com a salvação, é o selo do Espírito Santo. Todo aquele que crê e já recebeu comprovação, não deixa de crer, ninguém abandona essa fé. Aquele que já provou que de fato creu, não é o que falou da boca para fora. Não perde a salvação, porque o Senhor é o Senhor. O que Ele fala, Ele cumpre. E da parte daquele que crê, quem recebeu um caminhão de dinheiro não vai trocar por uma nota de 100. Não existe isso de desistir. As pessoas que nós vemos desistindo é porque nunca conheceram a salvação, nunca oraram, nunca pediram comprovação, sinais, nada fizeram para buscar a face do Senhor de fato. Estiveram entre os cristãos, mas não foram cristãos, nem mesmo por um único momento. E temos pessoas assim que foram batizadas na água. Temos pessoas que participam da ceia do Senhor e não são cristãos, estão se enganando, e assim vai. A fé é mais simples que existe. Mas quando a pessoa realmente recebe do Criador a comprovação, quando ela sabe no íntimo de sua alma, ela não desiste jamais. Efésios 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito. É orar no Espírito. Não é. Aqui não se refere a pedir um carro novo, as coisas da carne. É orar pelos irmãos. Orar pela obra de Cristo. Orar para que nós sigamos conforme a vontade do Senhor Deus. Aqui no versículo 18 diz a oração e súplica no Espírito. E Espírito com letra maiúscula, ou seja, é oração e súplica no Senhor Deus. Estamos orando e suplicando e pedindo para o Senhor Deus para que as coisas que o Senhor Deus quer se realizem. Parece absurdo. Porque se o Senhor Deus quer, elas vão se realizar, mas nós temos que orar em todo o tempo para mostrarmos humildemente que nós estamos de acordo com a vontade do Senhor Deus. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nossos irmãos estão no mundo inteiro, daqueles que a gente lembra, que a gente conhece e tudo, nós temos que orar por eles. Então, essa é a armadura de Deus. Não é luta contra a carne. A carne está dominada. A carne está dominada. É. Aqueles que querem a carne dominaram. Estão buscando tudo na carne. Tem poder. Eu costumo dizer, eu não posso fazer nada, nem guerrear contra um office boy na esquina. O cara vem me dar um chute, eu caio no chão e morro. E ainda que eu fosse lutador de Kung Fu, a palavra diz para eu não fazer isso. Não usar. Se eu tenho pouco poder ou muito poder, não usar poder contra a carne. Porque até um inimigo teu um dia poderá vir aceitar o seu Jesus e ser nosso irmão. Então eu conheço várias pessoas, que fizeram algo contra mim e hoje são minhas amigas. Uma delas me roubou e hoje é muito amiga minha. Já estive até numa situação em que eu estava abraçado com um assassino e numa cidade e eu nem era cristão, eu estava buscando, ouvindo pregações e eu senti a presença do Espírito Santo. Quando ele me disse assim, eu aceitei o Senhor Jesus. Naquela época eu já me sentia irmão dos cristãos. Mais tarde, então, com 51 anos de idade, eu vim aceitar o Senhor Jesus. Hoje eu tenho 57. A vida inteira o Senhor Deus me enviou mensageiros. Me enviou tomados pelo Espírito Santo. Até o dia em que um anjo da parte do Senhor Jesus desceu, literalmente. Literalmente, sem colocar nada, sem tirar, sem complicar, desceu do céu na minha frente, em meia multidão, e veio me corrigir. E apareceu para mim em carne e com um poder imenso. Então, amados irmãos, a nossa luta não é contra a carne. Nós temos que confiar totalmente no Senhor Deus. As nossas orações, elas vão para cima, para as regiões celestiais, para o Criador, pedindo para que Ele faça o que tem que ser feito. E o que Ele fizer, depois que nós pedimos, nós temos que aceitar nosso dia a dia com a fé absoluta no nosso Salvador, Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Mas que lâmpada, que luz é essa? Né? Algum cristão já perguntou, e tem que perguntar. É a luz da salvação. Paulo, então, recebe como resposta isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O Senhor Deus diz para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, tudo o que está nos acontecendo é o poder de Deus, é o selo do Espírito Santo, nos guiando para a salvação. Paulo entendeu isso. E a resposta de Paulo é essa: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Estão vendo, irmãos? É assim que nós temos que seguir com Cristo. De boa vontade, sabendo que nós pedimos em oração e recebemos aquilo que era para receber. É a vontade do Senhor. É o poder de Cristo, que não é poder para as riquezas desse mundo. É o poder que diz, olha, tu nasceu ali, viveu desse jeito, e Ele sabe onde que tu vai morrer e como que tu vai morrer. E dali é o que importa, tu vai para a salvação. Os anjos vêm, vão pegar na tua mãozinha e vão te levar para Cristo lá nos ares. É o poder de Cristo, o selo do Espírito Santo, já habitando em ti. É por isso que nós lemos em João 17, versículo 11, o Senhor dizendo, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Ou seja, quando o Senhor partiu, Ele fez uma oração intercessória por nós. A oração sacerdotal, João 17. E lá Ele diz, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um assim como nós. Olha só. O Senhor Jesus, Ele que é um com o Pai, rogou ao Pai para nos guardar. E é claro que o Pai cumpre, porque Ele e o Pai são um. Palavra de verdade, porque o próprio Pai nos deu ao Filho. E agora, quando o Filho volta ao Pai, está à destra do Pai, o Pai agora está nos guardando para que sejamos um, como eles são um. Isso não é somente lindo, é verdade, é salvação. É salvação. Salvação do quê? Misericórdia. Aquele que está em trevas não percebe. A lista é imensa de coisas que eu gostaria de dizer e o tempo não permite. O mundo prioriza as coisas, a aparência externa. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. É uma insatisfação que não termina mais. É a escravidão através de um parquinho de diversões. É o mundo que te dá uma solução, mas já te entrega mais tristeza para te buscar mais solução. Enquanto isso, do outro lado, Cristo te oferece priorizar não as coisas, mas as pessoas. São valores internos, é o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, versículo 22. O Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho unigênito para nos salvar. Enquanto as pessoas estão buscando as coisas através das obras da carne, adultério, fornicação, impureza, lascívia, porque quem ama as coisas não ama as pessoas, troca um pelo outro, adultera, faz impureza, idolatria, feitiçaria, a pessoa que não ama as pessoas, quer uma coisa, ela faz um feitiço contra o outro, para conseguir o que quer, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, tudo isso, Gálatas 5, versículos 19 a 21, nos falando que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As trevas te oferecem complexidade, confusão, promessas e enganos. O Senhor Jesus, que é a luz do mundo, te oferece simplicidade, clareza, promessa e realização, a certeza da salvação. Ele te concede sinais, visões, muitas coisas. Basta pedir. E tu vai receber do próprio Criador a comprovação de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As trevas te guiam pelas próprias concupiscências. É incoerência na temporalidade. Por que, que é incoerência? Porque tudo aqui é temporal. Tudo aqui é efêmero. Tudo aqui é uma servidão, é um esforço para nada, são castelos de areia. O Senhor Jesus te guia pelo Espírito Santo, isso é coerência. É fazer as coisas visando a eternidade. É trabalho, é amor, é construção, é liberdade, porque todas as coisas que se fazem em Cristo é para a eternidade. As trevas te guiam através da inteligência do homem. Cada vez mais velocidade. Movimentos cada vez mais rápidos e sem sentido. É mais, não há satisfação nunca. É peso. É luta sem fim. É a porta larga da excitação sem fim. De um lado, eles te fazem lutar, lutar até tu cansar. Aí, de repente, eles te oferecem um docinho. É a porta larga, é um alívio. São os prazeres na esquina, são as coisas que o mundo te oferece para te cair. A busca por novidades, a banalização de todas as coisas mais bonitas o mundo transforma em coisas banais. Em fazer aquilo para te dar prazer até se acabar. Seja o que for que é divino, que é bonito e belo, o mundo pega e transforma numa banalização. É a provisão do mundo através do trabalho árduo de concorrências, de disputas. É uma vida que parece dinâmica, colorida, alegre, mas são tudo cartazes, anúncios. O mundo, ele é regido pela lei do mais forte. Enquanto isso, Cristo é a porta estreita da salvação. Porque aquele que estava enganado, ele pensa, eu tenho que abandonar tudo por Cristo, sim. Mas o que tu não entende no princípio é que tu não está abandonando nada. Não está abandonando nada. Ao aceitar a Cristo, tu entra pela porta estreita, porque no início tu estás carregado, carregada pelas concupiscências, pelos desejos, pelas imagens, pelo ensino que esse mundo te deu. E então tu tem que fazer um salto, uma entrega total, e aí tu passa a viver de fé em fé, de glória em glória. Em Mateus 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, por que que é apertado o caminho? Porque para pecar, para destruir, para desmanchar é fácil, para construir é difícil. É muito fácil estragar qualquer coisa que o outro fez. O ladrão vem, rouba, pega e não quer ter esforço. Ele não tem capacidade de construir. A única estratégia do ladrão é tomar para si. É o tal do espertinho. Ele não desconfia sequer, que é como Cristo dizendo para Pilatos, que ele não tem poder nenhum, todo esse poder foi concedido para ele para a própria condenação dele mesmo. Que o Senhor Deus, ele sabe de antemão que muitos ao receberem poder fariam isso e precisam fazer isso para a própria condenação. Para que quando chegarem no grande trono branco, quando chegarem no grande trono branco, não tenham desculpa. É o que diz em Apocalipse 22, 11. Quem é sujo, suje-se ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Essa existência é o tempo em que estão sendo revelados aqueles que são os filhos de Deus e aqueles que não são. Apocalipse 22, 11 diz que o Senhor Deus está dando um tempo para que todos revelem quem são. Simples assim. Por isso que a porta é estreita para nós. Porque nós, agora que sabemos que a luz verdadeira é Cristo, e que essa luz é de Cristo para nós, e que Ele vem nos buscar para o mundo perfeito, nós que sabemos disso, então, nós não alimentamos mais a luz desse mundo. Nós não alimentamos mais a busca incessante pelos prazeres desse mundo. Repito, a própria palavra diz, aquele que tem, que viva. Viva o seu dia a dia tendo o que tem. Mas não busque isso como solução final. Nós buscamos a face do Senhor, a luz de Cristo. O propósito do homem é satisfação imediata, é sem amor ao próximo, é a natureza pecadora. O propósito do Senhor Deus é entendermos que Ele é Pai de todo aquele que aceitou o Seu Filho, e todo aquele que fez isso tem a vida eterna e abundante. Não tem mais o desespero de viver as coisas e de fazer tudo errado. O propósito do mundo das trevas é ter domínio. É dominar, é ter propriedade, é manipular, é conquistar, é querer ser dono um do outro, é escravizar. O propósito de Cristo é que tudo já é dele. Não há manipulação. A liberdade dos filhos do Senhor Deus é justamente ser filho do Senhor Deus, aquele que é o Criador, aquele que fez tudo. Colossenses 1, versículo 13. É o Deus que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado. Tudo é de Cristo, tudo é desse Deus. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Passamos a ser filhos de Deus. No mundo, a busca incessante de prazeres sensuais. Agora vou enfiar a máquina dentro das pessoas, já estão fazendo, né? Onde que vão chegar? A lugar nenhum. Os que decidiram pela luz não podem vacilar, porque as trevas, elas vêm cobrar no mundo espiritual. Então, o cristão, ele vive de fé em fé. Até dormindo, os demônios vêm lançar os dardos, vêm tentar doutrinar os cristãos, mas aquele que tem o estudo, tem a prática da palavra do Senhor, tem adoração ao nosso Deus. Adoração é a busca, é pensar no nosso Deus, é saber que Ele é nosso Pai. Aquele que cumpre, esse tem a armadura do nosso Deus. Então, nem mesmo no mundo espiritual, nem mesmo durante o sono, ele vai ser alvo dos ataques do maligno. Porém, irmãos, vale lembrar que não é pregação de prosperidade. Cristo Jesus mesmo disse para Paulo, a minha graça te basta. Se algo mais nós recebermos aqui na carne, glória a Deus, que bom. Mas o propósito de Cristo é salvar as nossas almas. Então as coisas que aqui acontecem, lembrem de Jó. Lembrem de toda a palavra, todos os exemplos. As coisas que aqui acontecem são para mostrar o que diz em Filipenses 3, versículo 20. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha aí, para quem ainda tem dúvida de onde que nós vamos habitar, não é aqui na terra. Tá? Diz que lá nós seremos iluminados pela luz do Cristo. Não é aqui, aqui a terra é iluminada pela luz do sol. Lá não tem dia nem noite. E Filipenses 3:20 diz que a nossa cidade está onde? Nos céus. E é de lá que nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, apesar de tudo que possa acontecer aqui, a nossa fé, a nossa cidade está nos céus. Nós apenas aguardamos a Cristo Jesus. Por quê? Apocalipse 21, 4 a 7 diz, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Tudo será novo, irmãos, tudo. Não será nada parecido com isso daqui. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Daí a gente começa a entender. Nós começamos a entender por que que os apóstolos, por que todos os cristãos seguem com Cristo até o fim, não importa o que aconteça. Porque sabem que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós lemos isso em Filipenses 3, versículo 7 ao 11. Que diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Olha só, antes eu vivia no mundo, eu achava que era ganho, que era isso, era aquilo, agora não. Tudo isso que eu tinha para mim é perda, não vale nada. Quando agora eu conheço a Cristo, eu quero a Cristo, eu troco tudo por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, como refugo, para que possa ganhar a Cristo. Muitos não entendem essa palavra. Não estamos chamando o mundo, as pessoas, de esterco, de refugo, não. Mas é justamente porque a gente gosta. O que o Senhor Deus fez, os prazeres, nós gostamos também. Mas o Pai diz, não é aqui, calma. Então nós consideramos como esterco, não é que sejam. Perdeu mesmo, algo que eu perdi e não posso ter, eu vou gritar, vou sofrer por isso, é pior. Porque se tu perde esterco, esterco, esterco, eu não vou querer aquilo ali. Então, eu considero como esterco, no sentido de que eu não perdi nada. O que eu perdi não tem valor nenhum, porque o Senhor me deu a eternidade. É isso que diz. Tenho também por perda todas as coisas. Quer dizer, eu considero que perdi tudo, mas por que que eu perdi tudo? Eu tenho um entendimento que eu perdi tudo para ganhar pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a excelência que uma pessoa pode chegar no conhecimento de Cristo Jesus. É saber que quando perdeu tudo, ela dá a glória, ela se alegra, está passando, estou chegando, seja feita a vossa vontade. Ela já se preparou antes, ela já sabe que já perdeu tudo no mundo. É a lógica mais simples, todo mundo sabe que vai morrer. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Porque a justiça da lei até marginal segue a lei. O marginal olha a lei, ele cumpre a lei, para que a lei não pegue ele, mas ele está sempre querendo fazer o mal às escondidas. Então, que eu seja achado por nosso Deus nele. Não fazendo as coisas só para cumprir a lei, mas fazendo porque eu amo o Senhor. É a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Não existe virtude maior do que a virtude da ressurreição de Cristo, aquele que tem o poder para dar a vida e para tirar a vida. E a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. O que é isso? Quando nós entendemos as aflições de Cristo, nós queremos ser feitos conforme Cristo. Porque todo mundo sofre, todo mundo vai morrer. Eu não estou dizendo que nós queremos aflições. Eu não estou dizendo que nós queremos ser a morte que Cristo sofreu. Nem Cristo quis aquilo. Ele fez aquilo por amor a nós. Nem Cristo quer que a gente viva naquele tempo antigo, naquelas casinhas fedidas de barro, em meio a pessoas que desde aquele tempo até hoje são tiranos que fazem os outros sofrerem. Nem Cristo quer aflições, mas por que aqui nós lemos em Filipenses 3 que nós passamos a conhecer o nosso Deus, nós passamos a ter a virtude da sua ressurreição quando recebemos essa mensagem tão grande que é o sofrimento, as aflições e a morte de Cristo. Porque através do entendimento disso nós sabemos que temos a salvação em Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele passou por tudo isso, ele, que é Deus, desceu para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Como que a gente tem que fazer? Você aí que está ouvindo, seja meu irmão, minha irmã, ou seja quem for, se não aceitou, aceite a Cristo. Saiba que o Senhor Jesus é o Salvador de todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê pode pedir, Senhor Deus, conforta-me, o Senhor Deus envia sinais. E a pessoa que passa nesse mundo terrível a saber, não somente saber que essa luz maravilhosa existe, não é uma luzinha não, é a vida eterna, prometida, selada, garantida para ti. Todo aquele que passa a saber disso e sentir na alma essa verdade, ele já não caminha mais nesse mundo como caminhava antes. poderá perder todas as coisas. Ah, eu não estou rogando praga. Tolo é aquele que não vê que um dia perderá todas as coisas. Mas poderá perder tudo, mas aquele que sabe, não porque leu uma tinta, uma letra no papel, mas porque recebeu desse Deus. Aquele que sabe para onde está indo, já não caminha como caminhava antes. Agora vive de fé em fé. Por isso que ele diz: mas o que para mim era ganho, agora reputei-o perda por Cristo. O maior engano é achar que ganhou alguma coisa nesse mundo. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu me alegrava quando começava a mandar carta com meu nome. Eu pensava: puxa, eu tenho 15 anos de idade, nunca recebi carta de ninguém, e veio uma carta bonita com meu nome. Pronto, começou a época do marketing. E o bobinho aqui caía 3, 4, 5 vezes até um dia que eu percebi: isso é propaganda, isso vai para todo mundo. O maior engano é achar que se pode ganhar algo desse mundo. Quanto mais cedo reputarmos como perda por Cristo, mais cedo teremos a excelência do conhecimento de Cristo. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, ou seja, a nossa vida vem pelo conhecimento de Cristo Jesus. Ao fazer essas coisas, ao ter essa humildade, esse abandono, essa humildade de buscar a face do Senhor, para ver se de alguma maneira a gente pode chegar à ressurreição dos mortos. É a forma tão humilde que está no texto de Filipenses 3, versículo 11. Então, esse mundo ele vai nos convidando até o último momento, vai nos seduzindo, vai nos oferecendo as coisas. E quando o cristão tem uma falsa esperança, veja bem, não é ser pessimista. A palavra de salvação do nosso Deus, quando o nosso Deus diz: a minha graça te basta, significa que o nosso Deus ele tem os pensamentos mais altos do que o nosso. Ele está priorizando a nossa salvação e muitas coisas têm que acontecer e nós não sabemos que coisas e não sabemos na vida de quem. Tem algo reservado para na vida de cada um. Mas a verdadeira sabedoria que vem do Criador é confiar totalmente no Senhor, saber para onde está indo. Saber que o que o Senhor Deus faz, o que Ele permite na tua vida, é para o teu bem, é para a tua alma, é para a tua salvação. É por isso, irmãos, que cristão não se deixa seduzir. Não pode ter pensamento negativo, mas não pode ter a fé errada no Deus errado, o Deus que não existe. O Deus que engana, que promete as coisas e não entrega. O nosso Deus prometeu a salvação em Cristo Jesus. Então, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Porque andando na carne, nós andamos na carne ainda, mas não militamos segundo a carne. Não fazemos guerra contra as pessoas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta rebolar, se agitar, refocilar na lama, tentar fazer as coisas, não adianta. As nossas armas, a nossa guerra, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É oração. O versículo 5 diz assim: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, esse versículo tem tanta sabedoria. Ele começa dizendo: destruindo argumentos. Argumentos é quando uma pessoa está argumentando, está falando muitas coisas, muitas filosofias. Será que isso? Será que o homem não alterou a Bíblia? Não adianta nada ir por aí. Muitos cristãos que têm o dom, eu não tenho esse dom, conseguem até provar a existência do Criador pela ciência. Mas nós que lemos a palavra, basta ler a palavra para saber quem é o autor dessa palavra, não precisa de comprovação nenhuma. Esses milhares de argumentos que criam, ah, porque tu não leu isso, não leu aquilo, não leu aquele livro. São milhões de livros, todos eles voltados contra a Bíblia Sagrada. Mas quem lê a Bíblia Sagrada, uma pessoa é capaz de ler centenas de livros, mas não quer ler a Bíblia Sagrada. Eu fiz assim a vida inteira, lendo livro sobre livro, e não queria ler a Bíblia Sagrada. Quando eu cheguei a ler a Bíblia Sagrada, a própria palavra que está na Bíblia Sagrada testifica de si mesma. Que sabedoria! Não existe isso em livro nenhum. Então, aquele que lê, que sabe que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele destrói argumentos. Ele não aceita argumento nenhum contra a palavra de Deus. Ele pergunta, sim. Todas as perguntas que fazem, ele responde. Porque o cristão está sempre buscando a face do Senhor. Mas destruindo argumentos, filosofias, que são altivez, são soberbas, são tentativas das pessoas que ainda estão dominadas pelo espírito do maligno, tentativas dessas pessoas de dizer que Deus não existe, que é um caminho melhor. Quanta estultícia, amados irmãos, quanta tolice. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. São filosofias, todas elas. Eu fui buscar durante toda a minha vida, eu fui participar, estar presente para ver como é na prática. Todas elas se levantam contra o conhecimento do Senhor Deus. Todas elas contra esse livro. Algumas delas são tão astutas que carregam a Bíblia Sagrada para proclamar que Cristo foi apenas um homem, que não é Deus. Estão vendo, irmãos, para onde que vai as trevas? As trevas são profundas. Por isso é importante a armadura de Deus, que não está só num texto isolado, está em toda a Bíblia Sagrada. Aqui mesmo, na segunda carta aos Coríntios, diz, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus tem que destruir, mas como destruir? Fazer guerra contra os outros? Não, não. Meu amigo é meu amigo, quer seguir aquilo lá, segue. Não vou fazer guerra contra ele. Mas na minha mente, no meu coração, na minha alma, eu destruo aquilo. Aquilo para mim não serve. E como que tu destrói? Fazendo guerra? Não, entendimento, buscando entendimento na palavra. Levando imediatamente cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Tudo que tu vai entender, tudo que te falam, tu não cai naquilo ali. Tu diz, não, peraí, eu vou buscar na palavra. Na mesma hora tu diz, se tu não entende, na mesma hora tu diz para ti mesmo, peraí, eu levo isso cativo. Tudo que me convida eu levo prisioneiro ao entendimento de Cristo. Tudo aquilo que eu não entendi, que eu vou entender ainda, diz no final do versículo, eu levo cativo isso que eu vou entender, a obediência de Cristo. Na mesma hora, eu fico sempre em Cristo. E se eu já entendo, eu já tenho a resposta rápida. E se eu não entendo, eu digo, peraí, vou pensar à luz da palavra de Cristo. Sempre assim. Então, o cristão, não importa o que aconteça no mundo, o que, que ele faz? Ele leva tudo isso, ele entende tudo isso como sendo a obra de Cristo. O que, que é a obra de Cristo? As coisas do mundo? Não. O cristão entende que tudo isso que está acontecendo é porque nós estamos passando por tudo isso para a nossa santificação. Para ser filho de Deus, nós temos que aceitar a Cristo. Nós temos que estar à sombra do Altíssimo. Nós temos que buscar refúgio tão somente no Criador e no seu Filho Jesus, que é o nosso Salvador, enviado por Ele mesmo. Nós temos que mostrar que cremos nele como único e suficiente Salvador. Nós temos que mostrar que somos filhos, que somos aqueles que reconhecem o seu Pai. Pois a palavra nos ensina que nós vamos habitar a glória, um lugar perfeito, totalmente sustentado pela glória do unigênito do Pai. Cristo foi preparar moradas para nós. E muitos, muitos vão chegar lá e o Senhor vai dizer, não vos conheço. Porque a salvação vem do conhecimento de Deus. A salvação vem de saber onde está a saída. Se tu não sabe onde está a saída, tu não acha a saída. Não vai ter a saída. Conhecer é tomar para si. Quando eu conheço um poema, eu sou capaz depois de recitar aquele poema. Aquele poema entrou em mim, a salvação entrou em mim. Por isso que a salvação vem do conhecimento de Deus. Se o Deus que entrou em mim é o Deus do vamos junto e misturado, parece piada, mas não é. Se o Deus que entrou em mim é o Deus que diz assim, tá tudo bem, todo mundo vai chegar lá. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Não é o Senhor que enviou Jesus, o seu Filho, para nos salvar. E quando essa pessoa vai dar de cara com este Senhor, ele vai dizer, olha, não é a mim que tu vieste. Vai procurar o teu Deus. Aí, misericórdia. Porque Cristo diz isso mesmo, muitos estão procurando outros deuses. Estão procurando sistemas e conhecimento que o homem inventou, e não esse Deus simples. Esse Deus ciumento, zeloso, que diz que é para prestar culto somente para ele. Tão simples. Esse Deus que se fez pai. Esse Deus que enviou o Filho para nos salvar, e o Filho, por tanto amor a nós, diz, chega a dizer que a mãe dele somos nós. Nós que cremos nele. Cristo fala isso de nós. Em Mateus 22, 37 ao 40, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Apesar de tudo o que está acontecendo nesse mundo, e sempre aconteceu, todo aquele que aceitou a Cristo está selado, está garantido para a salvação. É ramo da videira verdadeira, recebe a seiva de vida eterna, está em Cristo. Então ele tem como regra número um amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, uma entrega total. Ele sabe para onde está indo, sabe que é uma pessoa, a pessoa mais importante que existe, o Eterno, e sabe que agora o Eterno é seu Pai. Esse é o primeiro mandamento. Simples assim, sabe em quem depositou a sua alma. Não é algo momentâneo. Depositou toda a sua vida, a sua alma, nas mãos daquele que é seu Pai, é o Eterno, é Deus. É o que fez a sua alma, entende a sua alma, sabe que a sua alma precisa e foi preparar moradas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amarás o teu próximo. Por que semelhante? Porque o primeiro mandamento não é amar coisas. É amar a Deus, que é pessoa. Quando entendemos que o Senhor Deus é pessoa, e quando a palavra dele diz para não nos curvarmos para mais ninguém, então nós entendemos que a sua palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aquele que não teme a Deus, diz da boca para fora que Deus, é o Todo-Poderoso, mas não é. No coração dessa pessoa não é, porque ela vai buscar ajuda em outros. Sendo Deus suficiente, sendo o Criador, o Todo-Poderoso e zeloso como Ele é, exigente, nos colocou o primeiro mandamento. Sendo Ele suficiente, por que não amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento? É a lógica mais simples que existe. E o segundo mandamento, semelhante, por quê? Porque é amar o próximo, também não é amar coisas. Assim como o primeiro, o segundo mandamento, não é amar coisas, é amar pessoa. No primeiro, a pessoa do Senhor Deus. No segundo, a pessoa do teu semelhante. Ah, aquele que assim faz, que deposita tudo, toda a sua confiança neste Deus único, ele pode dizer, como nós lemos em Romanos 8, versículos 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que deposita a credibilidade, aquele que acredita, aquele que tem fé somente neste Deus, sabe que o seu Filho é o seu único e suficiente Salvador, começa a sentir a presença do Espírito Santo que habita em si. Sabe para onde está indo, sabe que não precisa de nenhum outro para a sua salvação, porque honra o Pai e o Filho somente. A palavra nos diz que nós temos que honrar ao Pai e ao Filho. E aquele que se curva para outro está desonrando o Pai e o Filho. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 17, o texto diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Olha aí, irmãos. Cristão que é cristão tem que ter o aroma, tem que ter o cheiro de Deus. Tem que exalar conhecimento de Deus e somente de Deus. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Tanto os que se salvam como os que se perdem nos veem como nós somos. Não sejam confundidos, irmãos. Busquem a Cristo e aquele que não busca como deveria buscar, busque até exalar o cheiro de Cristo. Até entrar num lugar e todos saberem, esse é cristão. Porque muitos vão chegar lá em cima, os que não são de Cristo, e Cristo vai dizer, apartai-vos de mim. Até pregadores como eu, Senhor Deus, vai dizer, tu não. Ah, mas eu preguei, ah, mas eu fiz isso, mas não exalava o meu perfume. Não acreditava de fato. Então, irmãos, o versículo 16 diz, para este certamente cheiro de morte, para os que se perdem. Quem está cheirando a Cristo cheira a morte para os que se perdem, porque eles enxergam a luz como treva e a treva como luz, eles trocaram. Mas para aqueles que se salvam, nós somos cheiro de vida. Como é gostoso entrar num ambiente onde os irmãos em Cristo estão reunidos, não importa se tem uma festa de arromba, comilanças, coisas boas, porque é permitido, mas não importa se tem ou não tem, o cheiro de Cristo ali, isso que alegra o cristão. Ele não vai para uma reunião em Cristo pensando em comes e bebes, pensando em prêmios, pensando em coisas que o mundo oferece. Ele vai ali buscando o verdadeiro tesouro que é Cristo Jesus. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ah, amados, eu não quero ser aquele pregador que a palavra diz que vai chegar lá em cima e o Senhor Jesus vai ter vergonha, porque quem tem vergonha de Cristo, ele mesmo terá vergonha dessa pessoa e não vai deixar entrar. Então, nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, eu também falo de Cristo com sinceridade, porque eu sei que estou falando na presença de Deus. E aquele que ainda está, porque todos nesse mundo, cedo ou tarde, chegam nessa situação. Mas aquele que ainda se sente perdido, perdida, nas idas e vindas desse mundo, lembre de Mateus 14, versículos 22 ao 33. Leia esse texto várias vezes, para que ao longo dos meses o Espírito Santo lhe dê entendimento, lhe dê conforto, lhe dê paz. Que quando a Bíblia fala de mar, muitas vezes significa o quê? Significa a maldade, significa os poderes, a multidão de pessoas que governam, que têm poder e fazem maldade. Então Mateus 14, 22 ao 33 mostra o Senhor Jesus andando sobre o mar, tendo poder sobre eles. Já nos selou para a salvação. Nossa luta não é contra ninguém. A nossa luta é lá em cima nas regiões celestiais, é oração, é pedir, é clamar ao Senhor Deus que está lá em cima, acima de todos os céus. Mateus 14, 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Isso aconteceu. E hoje serve de mensagem para nós, mostrando que o Senhor Jesus anda sobre o mar das potestades. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor dizendo hoje para nós, tende bom ânimo. Ele anda sobre esse mar de coisas tristes, ele tem poder, já nos selou, estamos indo para a glória, não temam. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Todo cristão deve dizer em sua alma, consigo mesmo, Senhor, se és tu, diz-me algo, manda-me ir ter contigo. Nós estamos em alto mar, irmãos, sobre as águas. Nessa tempestade onde só Cristo tem poder. E ele disse... Cristo, quando vê alguém dizendo isso, ele concorda, ele diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Glória a Deus, todo aquele que pede. O Senhor diz, vem, vem com segurança, vem andar sobre as águas. Até que tu morra nesse mundo, mas morrer mesmo, criatura. Então vem andando sobre as águas com o poder de Cristo. Vai ter todos os dias com Cristo Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, o que aconteceu com Pedro? Ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. Isso mesmo, pede ao Senhor, Senhor Jesus, eu quero ir ter contigo sobre as águas. Tu já está sobre as águas, criatura, tu já está em alto mar, não está vendo o que está acontecendo com o mundo. Então faz como Pedro. Chega e vai ter com Jesus todos os dias essa conversa. E adora a Deus dizendo, meu Deus, se é assim, me envia para onde tu queres me enviar, aconteça o que acontecer com a minha vida, seja feita a vossa vontade. O Senhor Deus vai dizer, vem. O Senhor Deus quer que nós tenhamos esse comportamento de Pedro, porque nós já estamos sobre as águas, criatura. Nós já estamos e somos filhos de Deus. O Filho de Deus está dizendo, vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nós já estamos andando com Jesus, tendo, partilhando, vivendo com Jesus. Mas, no meio disso, sentindo o vento forte, Pedro teve medo. Começou a afundar e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Nós frequentemente clamamos. Frequentemente o Senhor Jesus estende as mãos e nos levanta. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, o Senhor Deus está sempre dizendo para nós, tu que és filho, filha de Deus, por que duvidaste? Se tu estás nessa fé como eu porque recebeste algo de Deus, é porque tu sabes que Cristo é o Filho de Deus, nosso Salvador, estamos selados. Estamos nesse mar agitado. Nós temos que ir de fé em fé, tão somente isso. O Senhor Deus, Ele está segurando na nossa mão direita, está nos levando para a glória. Não importa o que aconteça, essa é a nossa salvação. Nosso tesouro é Cristo, não o mundo. É sabermos que aconteça o que acontecer, Cristo está andando sobre o mar. E muitas vezes nós vamos andando com Cristo e afundamos. E a misericórdia, o amor do Senhor estende a mão para nós, vocês sabem que são assim, e nos diz, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Não depositem a confiança em mais ninguém, não se curvem para mais ninguém, não adorem a mais nada. Não temam o mundo a ponto de adorarem, ficarem olhando tanto para o mundo que se transforma numa adoração. Adoração é somente para Deus. Nos voltemos completamente para nosso Senhor, pois lá na glória e eternamente estaremos adorando esse Deus maravilhoso. Estaremos com Ele, nosso Pai, nosso provedor eterno, nosso amigo. Ele que nos criou é nosso Pai e nós somos filhos dEle. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho. João 17, versículo 24, o Senhor diz, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Tudo foi preparado, irmãos, antes da fundação do mundo. Isso é o plano do Senhor. Estamos navegando com Cristo no barco. E Cristo diz para o Pai, que Ele quer que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Cristo é a glória do unigênito do Pai. Ele está na glória. Nós estaremos na glória, amados irmãos, com Ele, eternamente. Nunca mais haverá clamor algum. Coloquem as vossas mentes, os vossos corações, as vossas almas 100% em Cristo, para que desde já o regozijo, a paz do Cristo, seja derramada sobre vós. A paz do Senhor Jesus.